pontos cardeais e pontos de orientação espacial. Os pontos cardeais e pontos de orientação espacial são conceitos importantes na compreensão da posição e direção de objetos no espaço. Eles são utilizados para descrever a localização de lugares em relação a um ponto de referência e para orientação em navegação e mapas. Os pontos cardeais são o norte, sul, leste e oeste, enquanto que os pontos de orientação incluem o nordeste, noroeste, sudeste e sudoeste. Os pontos cardeais são determinados pela posição do Sol no céu ao longo do dia. O ponto norte é o ponto oposto ao polo norte da Terra, enquanto o sul é o ponto oposto ao polo sul. O leste é o ponto onde o Sol nasce e o oeste é o ponto onde o Sol se põe. Já os pontos de orientação combinam os pontos cardeais, formando direções intermediárias. Por exemplo, o nordeste é a direção que se encontra entre o norte e o leste, enquanto o noroeste é a direção entre o norte e o oeste. De maneira similar, o sudeste é a direção entre o sul e o leste, e o sudoeste é a direção entre o sul e o oeste. Em resumo, os pontos cardeais e pontos de orientação espacial são ferramentas valiosas para descrever a posição e direção de objetos no espaço. Eles são amplamente utilizados em navegação, mapas e outras aplicações que requerem uma compreensão clara da orientação no espaço.